Fortaleza. Estamos autorizados para Fortaleza, 370, o Apesulo 19, volta para Rote. Decola 10 com esquina, 19935, controle, transponder 5576. Rotejamento correto, chama para o Max Solamento. Chamarei. Para ataque, seu. Para ataque, seu 63. Santana Natal. Gente, confiar pessoas a bordo. 152 a bordo, altímetro no 0 no 3, aguarde para o táxi. Pronto para o táxi, na 3258, POB de 114, faltam 26 horas e 3 minutos, ao Fernando João Pessoa. 21114 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, na 3258, bom trabalho. China 6310, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, 95, bom voo. Índia Alfa. Esse é Tango Kilo Novembro, autorizado até o Pátio 3, é parte ao término do reboque. Ok, muito obrigado, vamos seguir o reboque até o Pátio 3. Salvador, boa noite. Na 3258, ponto 0 0 pronto. Autorizado, 3258, alinhado decolar, vento 1, 30 graus, 8 horas. Estimativo autorizado, alinha decolar, está com 3258. Salvador, é o truque 5216, frente da Wilson. 5216, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5001, no coteja. Autorizado para Aracaju 190, via Golf 677. Decola para o Puca, transição Aracaju, da 10, curva à esquerda. 119.35 é seu controle de saída e 5001 vai ser o transponder para o TRIP 5290. Protejamento correto, para pushback sonamento. Vamos lá, 5290. Decola os 4-1, controle 1-9, decimal 3-5. 3-8-5-8, 19-35, um abraço, até amanhã. Sully, boa noite, está 3-8-5-8, cruza mil pés, Momo Frutti. Vigilância em ascensão 370, ponto 3878. 3858, vigilância 370. Meia 310, deve decolar, 120 graus, 8 nós. Quatro chegada Mari Vigilância, desça e mantenha 4.000 pés na chegada Mari 1013. Desconsidere via, desça na chegada, autorizada a chegada, Mari, 4298. Chanel 6313, disse em maintain. 4000 feet, connection 013, bom para arrival. Via 310, decola os 44, controle 19, decimal 35. 19, 35, obrigado, bom aborante. Oscar Vitor Uniforme, chegada Mari. Desça e mantém nível de voo 060, Vitor Uniforme. Boa noite, 6310. 6310. Prossiga. 6310 decolado, vai cruzar 2000 com referências. Se o senhor autoriza Aracaju? 6310 mantém um perfil a subida ainda. Mantém. 198, desça e mantenha 2 mil pés, a coisa estabilizada no localizador com 1013, 1003. Agora para o 6310? 6310, mantém ainda o perfil de subida e chame Recife na frequência 12545. 2545, obrigado, boa noite. E boa noite, ó. Chamé 6313, descend maintain 4000 feet, connection 013, reduce speed to 190 knots. Oscar Vito Uniform, descend maintain 4, Oscar Vito Uniform, desce e mantenha 4000 pés, chegada Mari. O Oscar Vito Uniform não foi instruído a reduzir, confirma. Está liberado a velocidade, é o número 2 na aproximação, tráfego que o precede. É um Eco 190 da Azul, 15 milhas à sua frente. Polo 3526, está no pátio 3 para pushback acionamento. 5216, livre posicionamento, chame táxi, o altímetro no 0, 1 no 3. 1013, chamará no táxi, 216. Então, lógica Vitor Reform, desça para 2000, ajuste 1013, informe o localizador. Chamei 6313, desça para 3000, ajuste 1013. 42 98 complete final ILS, torre 1 no 895. 1895 para 4298. Boa. Tango Oscar Vitor Uniforme, atualizado final ILS, informe estabilizado. Atualizado ILS, departamento estabilizado, Oscar Vitor Uniforme. Seguiram lá. nave da Gol puxando no portão 5 do pátio principal, após pátio 1 em Índia, para o ponto de espera da 1-0, quando lá a torre em 18-95, o altímetro 1-0, 1-3. Então, boa noite, o 352 no meio. 3-0 graus, 1-0 mais, estão no 0, 1-0. Autorizado, pouso, pistola 0, baixar travado. NAS 6313, Vector 4 Space, maintain present heading. Maintain present heading, só 6313. Máximo 9096, autonomia de 3 horas e 40, POB 112, está alternando Recife. POB 102, 102, é isso? 112, 112. 112, ok. Recife, 3 horas e 40, está livre o táxi, via pátio 1 em Índia, é, para o ponto de espera da 10, quando lá troca para 118,95, altímetro 1013, gol no 8, corrigindo 096. Agora o táxi patinou no Índia, nossa espera 1895-13. Vou usar o nome mesmo. Intercept localizer, turn left, heading 140, descending maintain 2000. Descending 2000 feet, left, descending heading 140, motion. Descendo. Está avisado no localizador, está avisado. Escavitor uniforme, Passaduna, complexo final ILS, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Heading 140 Ocean 6313, clear for intercept LS runway 10. That's correct, clear LS X-ray approach, post establish and localize. Post establish Ocean 6313. Zero, chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste em 1013. Zero na meia, deve decolar, vento 1, 2, 0 graus, 8 horas. Zero na meia, não, deve tomar lugar. Prossiga o táxi via Alfa e chame antes do Juliette. Alfa, ele pode estar no baixo travado, ao saber que ele Oscar Vito uniforme, o vento é de 120 graus, uma dúzia de nós. O altímetro no 0, 13, pista 10 liberada, está autorizado o pouso na 10. Autorizado pouso na 10, Oscar Vito uniforme, qual o pátio de estacionamento? O pátio 3, a gente vai fazer os trâmites aí de entrada do pátio. Ok, e permanece por quanto tempo o solo, por gentileza? Ah, não, a gente... Após a gente vai prolongar da EBTA. Ok, gente. Gol 1096, decolou 59, chame o controle em 1-19-35, tenha uma boa noite. 1935, obrigado, igualmente. Salvador, boa noite, gol 1096. Gol 1096, boa noite, suba nível 370, sai da mão. 370, 1096. Stand by one, number 2 for landing. Confirmando saída Momo do voo 1096, é isso, né? Afirmo, saída Momo, transição frote. Momo frote, isso aí. Tio, é Juliette, perdão, para a posição 3 do Pátio Onus. Juliette, partindo da posição 3 do Pátio Onus. Tempo, espera por gentileza, a aeronave já está a 4 milhas da cabeceira, 5296. Oscar Vitor uniforme no solo 02, por gentileza agiliza a liberação na direita. Táxi via Alfa, chama o solo 1219 antes da Juliette. Ocean 6313, o apito em 1110, o wind is 130 degrees, minor knots. Yeah, Ocean 6313. Via Alfa, Juliette, bate 3, Oscar Vitor uniforme. Autoriza a frota pro Gono 096? Autorizado inicialmente da Cogbo inicialmente, o Gono 1096. É, permanece a Cogbo então, Gono 096. Direto Cogbo, ok? Direto Cogbo, ok. Ocean 6313 on the ground at 04. Take the runway on your right and taxi approved by Alpha and Juliet to gate 1. Okay, on right side, evacuate the runway and clear via Alpha and Juliet, gate 01, Ocean 6313. Felipe 5216, o vento 140 graus com 9 nós, livre a decolagem da 1 no 0. 5216. Felipe 512 no 6, decolou 06, achando o controle em 119.35, tenha uma boa noite. 19.35, obrigado. 354.3365, obrigado. Controle Salvador, 352 no 6, decola. 52 no 6, contato, submatene, igual a 90, até da pouca já Maracaju. 152 na 2228, clear flight level 180 to Vitória da Conquista, take off from 1110 with right turn to Alpha departure, LFA transition, after fly direct to Alp Dutch position and after direct to your destination. Transponder 5011 and departure control 119.35, right back please. 5011. Zero, complexo final do procedimento, chame torre 1895. 2895. Passarei 2228, your readback is correct, call me ready for pushback. O Rio 98 no zero, o vento é 120 graus com 8 nós, o altímetro no zero, no 3, nível pouso na 10. Nível pouso dentro do vento, Rio 98. Com bastante chiado, senhor. Com bastante chiado, um chiado forte de fundo, um som agudo. 5/5. Por gentileza, vamos passar agora na centena? Poderia coordenar junto a Aracaju a gente voar na proa do BR? Aguardando, 5-2, no meio. Autoridade direta da Aracaju. Presente, direto da Aracaju, 5-2, na meia. Direita no zero, solo 15 à direita, Fox, solo 21, decimal 9, boa noite. 228, stand by. Two two eight, could you start immediately? Papi, tá com problema isso? Yes, we pass up comrade for taxi, necessary 228. O 35216 é o controle? Sua escuta para chegar. Como recebe o controle nessa frequência, senhor? 5/5, muito boa. Ok, muito grato. Bom voo, comandante. Obrigado. Nove oito no zero, táxi via Alfa, mantendo da Juliette. E o 9810, aguarde o tráfego acionando no pátio 3, ok? Two-two-two-eight, direct attack for 49, the PMC from aboard, Commodore terminate for 5 hours, 50 minutes in duty. Roger, passarido 228, taxi via Ypron, India until holding point 1810. At the holding point, call tower 1-8-95, ultimate center 1013. India, April, Oxford, runway 10-1895. Thank you. Rio 9810, de passagem a Passaredo, após ingresso a Juliette, pátio 3, posição 08. Olá, agora Recife na frequência 12545, solicite diretamente o centro disponível 170. Bem, passarei do 2228, clear to line up and to take off from 10, doing 130 degrees with 08 knots. Coronel 246, boa noite, atendendo a inspeção, lista via chegada ponte até 4000, ajuste 10013, aguarde procedimento ILS, é que você vai. Rio 5972, sendo de inspeção, desse mantém 5000 na chegada ponte, aguarde procedimento ILS X-Ray. É uma tempestade da SCAR, temos tráfego dessa frente, aeronave da Gol, que está aí a 11 milhas dessa frente. Porém, pelo está autorizado, Rio 5972. Agora 23, call 119.35, control departure, regular flight, and good night. Hey, Salvador, departure 19.35, take over the rest of the flight. Salvador, departure, good evening, passenger 2228, armor departure. Passarei 2228, rate at contact climb and maintain flight level 180. Up to 180, 2228. Change your transponder code to 5011. Passaredo 2258, change your transponder code to 5011. Spot 5011, 2258. Afirmativo. Vamos 246, qual a velocidade que ele mantém no high speed? Excelente. E o 5972 em forma velocidade? 340. Reduza para 300 e o 5972. Estimativo reduzindo. Azul 4235, sendo a inspeção, desce, mantém a 6000, chegada a ponta, aguarde procedimento ILS X-Ray. Foram 246, vou agora pro 205. Deixa eu manter 2000. Patão, Hotel Vito e Uniforme, aguarde cópia. Autorizado reporte para ingresso no pátio principal, Oscar Vito e Uniforme. Gostaria de 228 para direct to Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, Vitória, 228. E o 5972, isso mantém a 3000. 3000, 5972. Seu 972, mantém seu vetor, mantém a 300 proa. O limite é o curso do localizador se houver falhas de comunicações. Isso, 972, copiou? Mantém, mantém a 300 proa, limite é o curso do localizador. Isso, 5972. Mantém a proa, localizador, 5972, visual com gol. Gente. Vou dar mais um vetor para interceptar a Bona 246, a não ser que esteja em referência visual e faça aproximação visual, confia. Agora mais um vetor, Bona 246. Cavito Uniforme, autorizado táxi via pátio principal, atenção a obras no pátio, reporte na Lima. Esquerda 130, reportará no ILS, Bona 246. 972, que se mantém a 2000, agora vamos precisar de reduzir a próxima velocidade para colocar na aproximação. Estimativo 2000, já estou reduzindo. 5972. O senhor pode confirmar o destino e a rota provável, a primeira? E 5972, esquerda pro a 070, reposta localizador estabilizado. Esquerda 070, reposta aí localizador, 72. Com essa pro aí, estou previsto aí um overshoot aí, irá atrapalhar o localizador e interceptar, a não ser que a aeronave seja muito boa para interceptar aí nessa pro. Tá tranquilo. Oi, Alessio, bom ano 246. Isso no 7. 5. 2954. Cruzado final LF 5972. 72, bateria. É bom, hein? É. Azul 4235, deixa eu manter a 3000, cruzado final e LF. E 3, no 0 ou no 3? Pistão no 0, vento no 3, 0 graus com 08 nós, altímetro padrão 1013. Que livre pousão no 0, voa 1 no 2, 4 6. E o 5972, complete final, chame torre 1 no 8, 9 5, tá bom pouso. 2895, obrigado. Telemático. É. Já deu a 63 a vocês? Guarulhos. Chana 63, 1 no 3. Guarulhos aprovado, nível 360. Decola da pista 1 no 0. Perfil de saída da EL, curva direita, Leda após direto bridge. Intercepta o Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5015, controle Salvador 12, correção, controle Salvador 119, decimal 35. Fechou, 360 autorizado, para Guarulhos, Oceania 6363. Vai decolar da 1-0, vai sair na Bahia Leda Bridge, após a presidência no meio até Bravo Hotel Zulu, depois conforme o plano, 7015 é o código, 11935 para 6363. Chana 6313, cotejamento correto, informação em curso, isso que ajuste no 0 no 3, chame pronto. Paciente da informação 633. Boa noite, plano em modo idêntico, que se mantém a 5000, via chegada a Mari, aguarde o procedimento LF X-Ray, ajuste 9013-3305. E o sinal de play? Via até 2000. Via para 2000, 4235 azul.